pessoalmente, tenho 4 camisas, 2 ou 3 bermudas, né? Infelizmente, a qualidade das roupas no Boss Chill é muito ruim, então tem que gastar sempre com roupa, né? Porque... Mas eu tenho blusas que eu comprei, então duram 10 anos, já estão 10 anos no meu armário, né? Meu celular que eu tô gravando agora, comprei usado, R$700, né? Ele, no lançamento, tava 3.000 e caralhada. É da linha S. O celular tá funcionando até hoje. O lançamento dele foi em 2019. Vocês estão vendo a qualidade do áudio, ouvindo a qualidade do áudio. É só para vocês terem noção de como você ser minimalista, você não ser consumista, você se beneficia. Imagina um otário que paga R$6.000 no celular. Um celular que, de R$6.000 que faz a mesma coisa com um celular usado de R$700. Um notebook que eu tenho é herdado, ou seja, eu herdei de uma pessoa, né? Tenho 2 pares de sapato. Os 2 são réplicas da China, muito boas, inclusive. Eu só compro coisa réplica, não tem por que eu comprar original. De novo, isso é coisa de consumista, né? Você pagar R$500 num sapato, você é consumista, né? Quando você pode ter uma boa réplica, né? Tem que ser uma boa réplica, né? Não adianta comprar do camelô que realmente vai estragar em 2 semanas. Agora, eu comprei duas boas réplicas, né? Eu não vou dizer a marca para não me expor. Carro também, eu herdei. Não é meu, não compro carro, acho um absurdo comprar carro zero, ainda mais, né? Carro usado, tu vai ter um monte de problema, tu não sabe o histórico, então eu herdei um carro. Casa também eu herdei, né? Maravilha. O sonho de quem não é consumista é você herdar coisas, né? Não tem que comprar. Eu, pessoalmente, só faço uma refeição por dia, geralmente almoço. Quando eu não como almoço ou janta, eu como alguma coisa, um pão com queijo ou com atum. Ou quando eu quero emagrecer, eu como coisas sem glúten. Inclusive, está um recado aí. Você que precisa emagrecer, procure comer coisas sem glúten. Tapioca, essas coisas que não tem glúten. Você emagrece muito rápido. Consumismo, na minha opinião, é coisa de via. Eu tô botando censura aí porque tem muitos caras que baixam, tem alguns caras que baixam meus vídeos e põem no YouTube. Então tem que ir censurado. Ninguém precisa de 30 camisas, 10 ternos, 50 pares de sapato. Só tem 2 pés, porra. Lembrei aqui daquele aquele Clodovil, né? Que era consumista, obviamente, né? Estilista, cheio de frescura. A casa dele, a mansão dele em São Paulo, que ele adorava, fazia reportagens, revista, né? Tirar foto lá. Acho que eu vou botar até a imagem aí. Tá tudo abandonado, mato em tudo que é lugar, a casa caindo. É isso que a Hebe Camargo, uma apresentadora também, a casa dela também tá abandonada. É só vocês procurarem. No YouTube tem vários vídeos dessas casas abandonadas, mansões de famosos abandonados. É isso que acontece com o filho adapta. Consumista, né? Seus bens vão tudo virar fumaça, cara. O mato vai tomar. Tudo que é importante na vida é o seu prazer, o que você sente só. Inclusive esse Clodovil, né? Tem muito cara no Brasil, muita gente no Brasil que adora esse merda. Ou só tu você fazer uma pesquisa no YouTube, você vai ver um monte de vídeo de como ele era nos bastidores, debochava de gente amputada. Tem relatos dele que ele agredia a mãe de mais de uma pessoa que ia na casa dele. Ele dava tapa na cara da mãe. Olha que... E o brasileiro adora, né? Tem fã-clube e o cacete. Só bastilheiro mesmo, né? Bastilheiro adora lixo, adora cultuar e idolatrar lixo. Idolatrar um via. Isso que acontece com quem não tem a mentalidade normal, né? Quem é consumista, quem acha bonito isso, né? O consumismo é contra a natureza do homem, pessoal. Não tem como o homem ser consumista. A não ser que ele seja via. Mais uma censura. Eu odeio depender do que os outros vão achar, né? Eu gosto de coisa de prata porque eu gosto da prata, eu acho bonita. Não porque ela representa dinheiro, né? Até porque se eu gostasse de alguma coisa representasse dinheiro, eu escolheria o ouro, né? Mas o ouro, de novo, eu também acho coisa de viagem. Enfim, pessoal, consumismo não combina com homem migital, né? Não faz sentido, né? Isso é coisa de sociedade grande. O homem normal, ele não precisa de 10 camisas, não precisa de 10 bermudas, sapatos. Não precisa, não tem necessidade. Né? 2 carros, às vezes eu vejo... Jogador de futebol, tipo aquele Cristiano Ronaldo, que tem uma garagem com não sei quantos carros, motos. O cara só tem uma bunda, vai sentar onde? Tem 10 bundas pra sentar em 10 carros? 10 bundas pra sentar em 10 motos? Sabe, pessoal, isso é coisa de gente que tem, é desmiolada, né? Geralmente é o cara pobre que fica rico, né? E faz essas besteiras de comprar 10 carros, né? É que nem aquelas mansões de rico que tem 10 banheiros, né? Vai dizer que o cara recebe uma visita com 10 pessoas? E também pessoas que fazem isso não pensam, né? Porque... limpar 10 banheiros não é a mesma coisa que limpar um. Vai gastar muito dinheiro. Quer dizer, pessoal, o homem migital não pode ser consumista. Não pode ser essas coisas, né? O homem migital tem que ser que nem eu, na minha opinião. Para eu reconhecer um cara migital, um cara ponta firme, como chama, o cara tem que ser minimalista. Então é isso aí, pessoal. Valeu, comente o que você quiser. Deixe seu gostei se você quiser. E é isso aí. E sobre dislike, né? Aproveitando que eu tô falando de minimalista, de gente que não liga para consumismo, meu irmão, não tô nem aí, né? Para quem falou, ah, no seu último vídeo teve 7 dislikes. Meu amigo, foda-se, isso aqui não é canal de molecada, isso aqui é canal para passar conhecimento de vida. Então não tô nem aí, cara. Pode, fica tranquilo. Aqui não é canal de molecada. Pode chorar. Que meu canal é importante é passar o conhecimento que eu tenho. Se servir de alguma coisa, os caras absorvem. Se os caras não servirem, não tem problema. Pode dar dislike, pode sair. Mas uma coisa eu te garanto, né? Meu canal não é canal de molecada. Tu não vai prender besteira. Tu não vai perder seu tempo. É isso que é importante. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Deixe seu comentário, o que você queira. E até o próximo vídeo. Valeu.